o seu podcast semanal feito por paraenses. Eu sou o Jairo Maciel e o meu sonho é ter um cachorro para colocar o nome dele de Petisco, para quando eu tiver um dinossauro eu dar o cachorro para ele comer. Oi, eu sou o Rodrigo Damasceno e eu atirei o pau no gato. Meu nome é Hermes Neto e a minha preguiça caiu da bicicleta e morreu. Eu derrubei ela. Verdade. A gente vai gravar hoje sobre animais. Não é só animais, é sobre animais de estimação, a integração do humano com os animais. Mas primeiro a gente vai para nosso bloco de e-mails, interações do Facebook, do Twitter e do blog. Vamos lá. É um momento popular, é os e-mails, Hotmail, RedTube, os Twitter e Facebook. E a gente chega aqui com a interação do blog, a Lua. Lua? Só mandou assim, Lua. Deve ser a do céu, né? Ou então aquela que a Joelma traiu. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Ou então a que a Joelma traiu. Ela comentou assim no Ego do Cast 8 sobre manias. Porra, Jairinho, lembrando do Bochecha. Ah, provavelmente estudou comigo. Ah, já sei quem é essa lua aqui. É a Luana dos Anjos. Então ouve a gente aí. Ela estudou com a gente também. Depois deu com o Bochecha. Então, um abraço. Do Bochecha. Abraço. A Aline comentou assim sobre o Ego do Cast número 8, manias. Super lembrei desse cara da Casa de Cultura antes do Hermes falar. Até andando de bicicleta ele fazia altos bicos. Olha, eu não tô doido não. Parabéns e sucesso, gente. É, esse cara era. Valeu, Aline. Quem é esse cara afinal? Não sei quem é. Rapaz, ele era responsável por pegar os livros de lá na biblioteca, né? É, ele era um chato lá. Ele ficava... Não manjo quem é esse mano. Enquanto, se alguém falasse um pouco mais alto, ele ficava. Mandando calar a boca. Se sentia dono da Casa de Cultura. O Fabrício comentou assim no Égua do Cast 8 sobre manias. O Égua do Cast tá ficando cada vez melhor. Parabéns, galera. Sucesso. Não deu pra eu interagir sobre o tema de manias, mas deixei minha mania aqui. Tenho mania de ler revista de trás pra frente, estilo mangá. Um ótimo tema pra vocês falarem seria anos 90. Infância, TV, música, jogos, etc. Abraço, galera. Porra, é bom, né? Seria uma nova série de episódios. A gente começava dos anos 80, 70 e até os anos 2040. 2040, muito bom. A gente pulava dos anos 2010 pro 2040. Como é a nossa visão de futuro, entendeu? Será que todo mundo vai aparecer com o Spock? Olha, eu gostei dessa ideia. Fabrício. Pode ser uma ideia que a gente aplique para os próximos episódios, quem sabe, vamos analisar. Então vamos para a interação, o primeiro aqui do Facebook. A gente montou uma interação lá, o pessoal mandar sobre as histórias dos seus animais de estimação, sobre o nome dos seus animais de estimação, qualquer coisa que quisesse contar referente a algum animal que teve na sua infância ou convive com ele ainda. E o Luiz Escarlate mandou assim: cara, eu tinha um cachorro, o nome dele era Loop Laporte. Uma vez ele saiu correndo, sempre fazia isso. Saía, dava umas 20 voltas no quarteirão e depois voltava. Até que um dia, ele voltou com uma corda na perna. Fui abrir a porta da cozinha na outra manhã e ele tava sem uma perna. Fim, caralho, doido. Como corda assim? Corda do inferno. Corda levou a perna dele. Cuidado com o seu cachorro. Que treta, velho. Não deixe o seu cachorro isso sair. Isso é a verdade, rua. Cara? Véi, vai saber. Só perguntando pro Luiz. Corda diabólica. O Rafael Furtado escreveu assim: tenho a Amy Winehouse. Olha o nome da cadela do cara. Oh, o nome é estiloso. Eu adoro a carinha fofa que ela faz logo após devorar o tênis que eu acabei de comprar. Ou quando ela devora a fiação do farol do carro. Caraca, bicho, é um super rato, né? Tipo, ela tem uma chave estrela, né? Porque ela desmonta o farol pra... Meu Deus do céu. Ou quando ela come a tigela pseudo-indestrutível que compramos depois de ter gastado uma fortuna com outras milhares de tigelas. Ou quando ela come as roupas da Mona Lisa. Ou quando ela come as coleiras dela. Meu Deus. Caralho, isso é um animal, velho. Ela tira a própria coleira e come. Não sei como ela conseguiu fazer isso. Entre outras proezas que não me lembro agora. Coisas normais de labrador. Porra, labrador é tão instrutivo assim. Labrador é um cachorro de cego, mano. Como é que ele pode ser tão demolidor assim? Eu acho que é tipo Marley, né? Marley e eu come tudo, sei lá. Na boa, eu até perguntei pro Rafael se isso era realmente um cachorro ou um demônio da Tasmânia. Porque, come tudo, velho. João Charlete colocou assim: meus pais gostam de mim, nunca me deixaram sem ração, isso é que importa. Uma família lá e banho mensal. Que é isso, cara? Não tá entendendo. Peraí. Ele escreveu como se fosse o Bi, bicho? Ou ele é o bicho? É isso que eu entendi. Não, eu acho que ele é o animal da história. Ele é o animal. Sério, cara? Doido. Porque ele diz que meus pais gostam de mim, entendeu? Então, nunca me deixaram sem não, ração. Mas tem gente que trata cachorro como filho, gato como filho. A gente cara, eu acho que foi o cachorro dele que sentou lá e escreveu. Boa. Tem a senha dele no Facebook. Depois, elementar, meu caro Wallace. Depois fala pra gente, Alex, se foi do cachorro que escreveu. Então, a Mayara Farias, que por acaso é minha irmã, ela mandou isso aqui provavelmente pra me envergonhar, eu tenho quase certeza disso. Eu vou falar, né? Ela mandou, eu vou falar. Essa eu preciso contar. Nosso amado já falecido cachorro, Morgan. O nome do cachorro era Morgan por causa do Morgan Freeman. É sério. Legal, né? É. Morgan. O nome do cachorro era Morgan. Tinha hábitos, digamos assim, um tanto diferentes dos demais amigos do homem. Ele batia no portão pra entrar, conversava com o papai quando tava meio bêbado, e prestava muita atenção nas aulas que eu, no tempo de convênio, tentando estudar, ministrava no quintal de casa. Mas, sem dúvida, o mais cabuloso dos hábitos do Morgan era que ele só ia pra rua fazer o número 2, a necessidade dele, se a gente cantava a seguinte musiquinha. No caso, o meu pai cantava, né? Que ele que abria pro cachorro sair. A música era assim, cara. Morgani cocô. Morgani cocô. Essa história é bizarra, cara. É. No mínimo, bizarra. E se não cantasse, o cachorro não saía. O foda era quando o cachorro, tipo, tava em casa, os meus pais viajavam e não tinha que cantar essa porra da música. Aí sobrava pra mim ter que cantar pro cachorro poder sair, senão ele cagava tudo lá dentro, velho. Era uma viagem. Que coisa, velho. Coisa de cachorro doido. Agora, agora tem que imitar o Netão falando o nome da cadela dele, que ele também participou. Vai lá. O Copa Catolas Castanhão mandou seu. O nome da minha cachorrinha é Catoleta. É sério, Catoleta. O nome da minha cachorrinha. Vai, fala assim, vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai. Catoleta. Rapaz, se o Neto estiver pegando cólera das imitações, ele tá fugindo. Mas vamos lá. Abraço, Neto. Vamos agora para as interações do Twitter, que a gente reclamou que a semana passada o pessoal não tinha interagido, e dessa vez eles deram a forma. Começaram a interagir com a gente novamente. A Velameira, ela mandou assim, dentre todos os outros tweets que ela mandou, né? Ela mandou vários dessa vez. A @velameira mandou assim, o que um HD externo faz de diferente de um pendrive? Qual é o nosso técnico de informática para explicar isso aí para ela? Eu não sou técnico. Deixa eu explicar então. Um HD externo, ele é formatado em NTFS. Ou seja, ele não é no mesmo tipo de partição de um pendrive. O pendrive, por ser formatado em FAT, dá problema se for transportar arquivos maiores que 2 GB em um arquivo só. Ou seja, o HD externo, apesar de ter um tamanho maior, ele também pode transportar arquivos, tipo, uma mídia que seja acima de 2 GB com maior facilidade. Resumindo, o pendrive ele é para transporte de arquivos e o HD para armazenamento. Pronto, explicado. O @ Fabrício Amorim escreveu assim pelo Twitter. O Ego do Cast 8 não tocou a música que eu indiquei. Hashtag unfollow. Porra, perdemos um seguidor. Ele não vai deixar de seguir não, ele gosta de ver a gente. @ Velameira novamente mandou assim, ó. É verdade que as baratas resistem à explosão nuclear? Explique. Pode explicar? Olha, eu não tenho uma explicação técnica, mas eu já ouvi falar mesmo que os únicos seres, se houvesse uma guerra nuclear, que sobreviver a uma guerra nuclear, caso ocorra uma, serão, logicamente, as baratas e os corintianos, né? Que são chatos pra caramba. Corintianos nunca morrem, né, mano? A gente não achou a resposta e colocou isso aí. Abraço. @ Igorilo mandou assim, tá muito bom mesmo o Ega do Cast 8, parabéns aí pra vocês. Pô, obrigado, parabéns, Igorilo. Parabéns aí pra vocês. Yeah. Valeu, Igorilo, continua ouvindo a gente que os próximos episódios vão estar cada vez melhores. @ Luana Portela mandou assim, passei esse domingo fora da internet por ter dedicado todo o meu tempo para trabalhar na edição do Ega do Cast como auxiliar. Coloca trabalho aí. Porra, negada. Mano, foi foda, ué, foi? Pô, negada. Eu que edito, eu sei que foi tenso. Bota trabalho que tá com sangue no olho aí. Então, continuando, a @ Velameira que... É um desabafo, hein? É um desabafo. Que ela participou incansavelmente de todos. A gente queria agradecer a ela. Você está chegando ao nível de fã Number one. Ela escreveu assim, em caps lock, em letras maiúsculas: eu mereço ganhar uma camisa do Ego do Cast só porque mando interação de todas as redes e no blog. Verdade. Ela manda, ela já mandou e-mail, já mandou pelo Facebook, já mandou pelo Twitter, já mandou via WhatsApp, já mandou ela escrito tá em papelzinho. Resumindo, ela tá virada um Antônio. Tá virado um bicho, hein? E a última interação foi o seguinte, o arroba Fabrício Amorim. Lembrando que o Fabrício Amorim é escrito com dois Is no Amorim. Abra o site do Ego do Cast e tem um banner. Ninfetinha maravilhosa. Pensei que era um podcast pra família. Eu é o programa da família brasileira. É o sabadaço, né? Gilberto Barros. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu tentei fazer uma parceria com um blog conhecido, o nome é Ocioso. E eles pediram pra hospedar lá no topo do site o link deles, né? Com as postagens que dá lá no blog dos caras. Pensando eu que íamos ter uma parceria só, tipo, eu postava no dele, eles catavam o link nosso e colocavam no blog deles. Só que além de colocar o link, não, pedindo uma taxa, aí fudeu tudo, então morreu a parceria. Então aí, foi mais. Mas tinha essas ninfetinhas maravilhosas, né? É porque esse diário é muito safado. Tem todo tipo de link lá, mais 18, menos 18. Meu Deus, mais 28. Esse diário é louco, velho. Véi, é divulgação, vale tudo. Bora pro nosso tema, bora. Valeu pelas interações aí. Se tem uma coisa que me deixa passar, é gritar comigo, sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que eu não admito, é gritar comigo. Você gosta de mandar, você só me faz sofrer. Você só sabe gritar, e grita sem saber. Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados, amor. Fala baixinho comigo, a sua dona chegou. O tema principal e a gente vai falar sobre animais. Ai, me not dog no! Animais de integração, a gente vai falar sobre a interação humano-animais. E o primeiro ponto é por que, que a gente tem animal de estimação? Por que, que o ser humano tem essa vontade, essa gana de ter animal de estimação? Por quê? No caso da galinha, é pra comer. O porco pra comer. A vaca o cachorro, pra comer. Ninguém come cachorro, pelo menos. Na China come mais? Na China. Não, normalmente não se come cachorro. Normalmente não, mas na colônia eu já vi uns casos aí. Sério, cara. Caralho, será? Fritar um cachorro, assar um cachorro? Não, é esse tipo. Cachorro? Não é esse tipo de relação, mas tudo bem. Entendi agora. Passa. Maldade na sua afirmativa. Colocação. Mas então, eu acho que é uma dependência afetiva das pessoas, né? As pessoas acham que ela tem uma necessidade de um pouco de carinho e ela acaba tendo um cachorro. Porra, arruma um namorado? Não, eu tipo assim, eu me apego muito fácil a cachorro. É? Aos animais? A cachorro, acho que é mais interativo, né? A pessoa. Gato não. Gato eu nem considerava animal de estimação. Sério? Porque não fica em casa, porra. Ele só chega em casa, come e rasga. É, não é animal isso, pô. A gente começou a falar aqui, então, quais são os tipos de animal de estimação que existe? Além de gato, cachorro? Papagaio. Peixe. Peixe, não. Outras mas... coisas que não são consideradas. Bicho. É, cara, peixe é firme, cara. Eu gosto de peixe. Não, não, onde? Peixe só é bacana se for beta, porque tu coloca pra brigar com outro, eles se matam lá e é bacana, tem uma utilidade. Utilidade é fazer eles se matarem. Ah, falou o amigo da natureza. Tipo assim, eu tô percebendo que o Jair ele não gosta muito de animais. Não, o Jair... não gosta de animais, cara. Não gosta. Tem nenhum tipo de vínculo com animais, sério. Jair, o Greenpeace vai atrás de ti, já. Mas e, vocês conhecem alguém que tem um animal tipo, muito estranho, que tem um iguana, que tem uma cobra, que cria um urubu, olha, sei olha, lá? Olha, lá perto da minha casa tinha um cara que tava com um búfalo um dia desse. Cara, eu vi. Eu vou deixar minha irmã lá no trabalho dela. Lá no trabalho dela. Aí quando eu venho descendo justamente por aquela ruazinha. E o cara tem os três cavalos e um búfalo. É sério. Eu ia parar lá pra tirar foto. No quintal. É tipo... Na rua, deixou o bichinho na sombra lá. Na sombra. É um animal exótico, um búfalo. Com certeza. Será que foi legalizado essa parada? O cara trouxe o búfalo dentro do carro, desmontado e montou lá. Só pode. Só pode. E tem um ganso também. Esse mesmo cara com o búfalo tem um ganso. É, sabe? São animais de estimação inútil. O cara que tem... Sei lá, inútil. Inútil! A gente somos inúteis. Mais ou menos, né, bicho? O cara só caga. Exemplo, o cara tem um gato de estimação. Volto na história do gato. Porra, tu dá comida pro gato. Tu dá carinho e pá, beleza. Só que ele come e vai embora, mano. Ele não fica ali. Ele não serve nem pra guardar a tua casa. É, o gato é meio prostituto, né? Eu aprendi a gostar de gato com meu avô. Meu avô, ele é, sempre o teve gato. Um fã de gato, né, cara? O avô, ele... O gato dorme em cima do livro dele. Ele não tá nem vendo. É, ele não tá nem aí. Não, mas é, da feita que tu tem um gato, ou a pessoa que tem um gato, o gato começa a se tornar mais dono da casa que tu, entendeu? É verdade. Não, é verdade? Chega, o gato tá dormindo. Tu começa a ser refém do teu gato. Por exemplo, o gato tá dormindo no teu computador. Tu não pode tirar ele de lá porque é o gato que tá dormindo ali, entendeu? Rodrigo, lembrei de uma história de gato. Aquela história que o gato salvou a tua mãe. O quê? Gato que salva a mãe? Que porra é essa? Rodrigo só está aqui sentado hoje. Rodrigo só está aqui sentado hoje gravando esse podcast. Verdade, cara. Porque um gato. Um gato. Esse gato salvou a vida da mãe dele. Bem lembrado. É quase o Exterminador do Futuro, né? Ele falou assim, mamãe dele. Venha comigo se quiser viver. Quanta esse gato já sabia que eu ia nascer, por isso que ele morreu pela minha mãe. Como é esse papo, doido? Não, verdade. Eu não lembro a história. Conta. Tu lembra perfeitamente a história? Lembro. Então conta aí. É, faz tempo que a gente ouviu e, tipo, eu lembrei agora do podcast e tal, vamos falar. A mãe do Rodrigo, minha tia, tava sentada, deitada no sofá, né, ali na época onde eu morava, Castanhal. Já é pequeno, então era menor naquela época, há uns 40 anos atrás. Então ela estava deitada no sofá e era época de chuva. E aqui a nossa região tem bastante animais peçonhentos. E ela estava deitada assim e viu uma cobra, né, Rodrigo? Era, pela janela. Pela janela. Uma janela, não sei. Era uma cobra que vinha na direção dela, não sabemos se ela era peçonhenta ou não, né? Mas enfim, ela era criança. Que cobra peçonhenta? Que é venenosa, né? Tá, beleza, traduziu pra mim, ótimo. Aí tá, vinha chegando perto, quando ela... Ela, tipo, sentiu alguma coisa, ela olhou pra trás, a cobra já tava muito perto, o gato pulou na cobra e começaram a brigar e tal, o gato e a cobra. Eu só sei que o gato levou, eles foram pro mato lá e o gato nunca mais voltou pra casa. Então o gato era o TX-32 que voltou no futuro pra fazer o Rodrigo nascer. Porque o Rodrigo vai salvar a nação no futuro, entendeu? Não, porque o Rodrigo ia gravar o podcast. Ah, entendi. Então é o TX-32 que voltou no futuro pra salvar a mãe dele, pra poder ter ele, pra ele poder gravar o podcast com a gente, senão esse podcast não existiria. Obrigado ao gato que morreu. Quero falar uma coisa. Diga. Obrigado, Floquinho. Era Floquinho, velho! Pelo amor de Deus, cara! Meu Deus, velho. Floquinho. Tem muitos animais de estimação que não são pra ser animais de estimação, né? Tipo, o cara que tem uma cobra pra de animal de estimação. Pô, cadê a lógica do cara? Eu acho que animal de estimação é realmente pra ocupar um espaço de carinho no coração de uma pessoa. Eu acho que é só cachorro. Não, o cara tem uma cobra. Aí a cobra, eu acho que ela chega a ser mais desleal como animal de estimação do que o próprio gato. Porra, ela só come o bagulho que tá vivo. Ou seja, tu dá outro animal de estimação pro teu animal de estimação comer. É uma merda isso, cara. Existe. Um coelhinho todo bonitinho lá de Deus, tu vai dar pra jiboia comer. De Deus? De Deus! Não! Saca aqueles vídeos incríveis? Vocês lembram que passava na Band? Meu Deus! Vídeos incríveis! Deus possesse os idiotas e as crianças. Era esse mesmo que passava na Band. Especial Animals. Aí era especial animais, né, e tal. Aí a cobra, tipo, o cara alimenta a cobra todo dia, toda vez, né? De período. Aí o cara vai alimentar ela e, tipo, ele vacila, a cobra frega no braço dele. Pô, de boa, tenta puxar ele pra dentro. A cobra não é animal de estimação. Não é pra ser animal não, de estimação. Não, é loucura, bicho. É doidíssimo. E dentre outros animais também, quem tem aranha, quem tem, sei lá, um bocado de animal assim, né? Não, eu ia falar um negócio. Quem tem muito animal de estimação é considerado maluco? Tipo aquela galera que tem um bocado de cachorro, sim, um bocado de gato. Sim. É doido, né? Que eu diga aí a mulher dos gatos, né? Do Simpsons. É, ouve lelé da cabeça. Uhum. Não, mas tem gente que faz isso como uma ação social, exemplo. Pega cachorro de rua, velho, pra criar, pra dar um lar pro cachorro, tecnicamente. Não concordo. Tanta gente passando. Nunca concordei com esse negócio. Não que a gente não precisa fazer mal pra animal, mas tanta gente passando fome, cara, tanta gente sem casa, tanta gente precisando de assistência do governo aí, e tu vai. Eu vou adotar um cachorro. Porra, adota uma pessoa. Dá um almoço pra alguém, bicho. Adota um cachorro, Deus. É desse. Pega aquela condição subhumana que tu coloca o teu cachorro e coloca uma pessoa ali naquele lugar. É muito melhor. Adota uma criança, pô. Ei, Rodrigo, outra coisa. Tão simples. Tu não ganhou um cachorro recentemente, o último cachorro que tinha lá na tua casa? Aquele que era meio maluco, aquele cachorro era doido. Um preto e branco? Um preto e branco. Sim, sim, ganhei. Dálmata. Não, longe. Dálmata. Só o cheiro de dálmata. Ei, conte essa história aí. Mas não tem história não, o bicho latia a hora que fosse, meu irmão. Latia meio dia, latia de madrugada. Sem ver ninguém. Latia de manhã, de tarde, de noite, meu amigo. Latia, latia, latia igual um louco. Há quem diga que o cachorro late por acaso. Meu amigo, eu botei, eu peguei a minha moto, botei o bicho na corrente e larguei longe, meu. Paz, desde esse dia eu tenho paz. Nossa, mas o cachorro volta, velho. Não volta, o cachorro voltou. Encontra. Não voltou. Não voltou. Tu jogou ele aonde? Jogou ele aonde, velho? Não sei, eu fui longe. Mas por que tu fez isso? Por quê? Porque eu não tinha paz, eu quero paz, meu. Se for pra ter, eu quero ter animal de estimação pra estar latindo 3 horas da manhã, cara. O bicho latia a madrugada toda, velho. É, bicho, isso aí é complicado. Eu tenho certeza que alguém que gosta de animais vai condenar o Rodrigo. Vão dizer que eu larguei o cachorro, que não sei o que. Verdade, meu amigo, tá. Tu abandonou o cachorro. Se na época eu tivesse publicado isso no Facebook, uma coisa, quem quer o meu cachorro louco, o meu cachorro que late de madrugada? Ninguém ia querer, meu amigo. Ninguém ia querer. É verdade. Então eu larguei e largo. Larguei e largo. Sabe o que é mais? Tu falou no Facebook, eu me lembrei. O pessoal tem essa de tipo, ah, fez mal por uma pessoa, o cara espancou uma pessoa e tal. Pronto, o marido bateu na mulher, espancou a mulher. Desse compartilhamento. O cara não tá nem aí, velho. Ninguém no Facebook não tá nem aí. Agora coloca uma foto de alguém que bateu num cachorro. Irmão, aquele cara é o Hitler, velho. Igual diz o meu avô. Ele é colocado assim como a pior pessoa do mundo. Igual diz o meu avô. Não estão, lembrando aqui, não estamos fazendo apologia à violência dos animais. É, não verdade. Atire o pau no gato, tô, porque o gato tô é nosso amigo avô. Né? Não estamos fazendo isso, mas igual diz o meu avô, é inversão de valores, entendeu? É. A vida do animal sempre vai ser menos valiosa do que o do ser humano, isso aí, indiscutivelmente. Grande sábio seu Hermes. E o melhor amigo do homem é o cachorro? É. Ah, quem diga que é o gato. Por mais que o cachorro do Rodrigo ficava latindo 3 horas da manhã, o Rodrigo soltou ele no meio do nada. Ele tentou mas... correr atrás de ti, Rodrigo? Tentou. Também tentou. Tentou voltar, pô. Tentei. Eu já fiz isso. Segredo, eu já fiz isso duas vezes, velho. Eu já larguei cachorro na rua duas vezes. É um maltratador de animais aqui que a gente tá gravando. Cara, eu sinto que no próximo podcast... Vai ter gente me xingando. Vai ter gente me xingando, velho. Eu não tenho, cara, eu não tenho nada contra animal, velho. Não tenho, não tenho. Mas eu tive dois cachorros loucos, velho. Louco, louco, louco. Tu jogou fora os dois. Por que tu não deu pra alguém, mano? Tu fazia uma propaganda enganosa. Tu chegava pro cara, olha esse cachorro aqui, adestrado, cachorro ótimo. Pô, volta a fita. Abre um parêntese aqui. Peraí, volta a fita. Sim, vamos recapitular aqui a história. Na verdade, eu não larguei dois cachorros. Eu tive dois cachorros loucos. Um eu larguei, tá? Mas o outro eu dei pro vizinho. Foi. Eu dei pro vizinho. Vocês podem até conferir os latidos dele no podcast do Street Fighter. Verdade! Não, vocês estão se equivocando. Deixa eu contar a história toda. Mas tem um cachorro que late no podcast. Não, mas não é esse. Presta atenção na história, caramba. Conta. Um eu larguei. E o outro eu dei pro vizinho. Aí, quando foi com uns 2 dias, o vizinho chegou pra mim. Rodrigo, o cachorro morreu. Eu falei, morreu de saudade, assim, moleque. Eu falei, graças a Deus. Não, brincadeira. Aí eu falei, como, velho? Ele falou que foi dar injeção pra verme no cachorro. O cachorro morreu. Foi injeção no cachorro. Ele foi dar injeção? Ele foi dar injeção no cachorro. Detalhe. E o cachorro... Gente, isso é contraindicado, tá? Não façam isso. Não dê injeção no cachorro. Detalhe, né? Ele não é médico veterinário. Não é. A gente tá focando aqui no cachorro, mas e os gatos? Esquecemos dos gatos. Gato, tem uma experiência com gato. Gato mia. O gato, ele consegue ser educadinho, tipo, fazer cocô na caixinha e tal, tudo bonitinho, pegar o jornal. Acho que sim. Consegue. Dá conta? Ele caga só na areia, né, gato? Minha namorada tinha um gato, cara. Ele era meu maior inimigo, era meu arquirrival, assim. Era meu arquirrival e arquirrival do pai dela, por sinal. Por quê? Cara, porque o gato me fazia espirrar de uma maneira, assim, incrível, cara. Ah, tu tem alergia a animais? Tenho. Eu entrava no apartamento dela, eu começava, tchim. Ficava com o nariz vermelho, olhos vermelhos, parecia que e tinha... pelo branquinho, são muito negócio. E o gato, cara, é tipo, sem noção. Ele destruía a casa dela, velho. E soltaram comeu a almofada e destruiu o banco da casa dela. Velho, o gato destruidor, mano. Eu acho que o dia mais feliz da família dela foi desse livrado daquele negócio, sério. E foi? Tu soltou ele também? Não, mentira. Morte. Todo mundo ficou muito triste lá, velho. Sério, a mãe dela chegou a chorar porque o gato tinha ido embora. Caraca, foi, pegou as coisas dele e foi embora, gato. Chamou um táxi e tal. Não, foi assim. A Luana queria se livrar do gato. Se livrar não, ela queria dar o gato porque o pai dela deu um prazo máximo pro gato ir embora. entendeu? E ela tinha que dar um jeito de sumir com o gato, só que ela não queria fazer igual o Rodrigo fez, porque isso é uma desumanidade com os animais. Eu não acho, Rodrigo. Bate lá, Rodrigo. Você fez certo. Bate aí, maluco. É nóis. O que ela ia fazer? Ela postou no Facebook, falou, olha, tem um gato e tal, não sei o que tem mais lá. Aí um amigo, nosso amigo Jorge Neto, tem até uma banda aí, uma banda de reggae, e ele conhecia uma menina em Belém, tipo, era muito apaixonada por gato. E essa menina, o gato dela tinha morrido. E o gato dela era igual o gato da Luana, da minha namorada. Ah. Aí ele foi e falou que ia fazer um intercâmbio de gato. Ia pegar o gato da Luana, levar o gato pra ela e fingir pra ela que era o gato dela que tinha revivido. Mas a Luana queria realmente se livrar do gato? Olha essa história, mano. Não, ela não queria se livrar do gato. O pai dela deu um prazo máximo e ela passou o gato pra frente, entendeu? Ou você ou o gato, enfim. A Luana ficou encurralada entre ela e o gato morar na casa, então ela preferiu mandar o gato embora. Então. Passou o gato pra frente. Mas continue dizendo que gato é ingrato. Gato é gato. Eu tenho uma história de gato aqui. Eu tenho uma história de gato aqui. Meu avô tinha uns 14 anos, morava lá na casa do vovô e tal. Pá. Aí o vovô tinha um gato siamês e o nome dele era Yugi. Por causa do Yu-Gi-Oh! E ele era um gato normal. Não, ele era. Até cara. Que eu cheguei na casa dele, do vovô, aí o gato era meu amiguinho e tal. Só que tipo, eu fazia umas brincadeiras meio pesadas com o gato, tá ligado? Eu amarrava o gato. Era punk. Era... Ele pegava a cabeça, eu me lembro, ele pegava a cabeça do gato assim, na mão dele, o gato pequeno, o gato criança. Ele pegava, apertava a cabeça do gato e batia assim, pá, pá, pá, na cara do gato, velho. Soltava o gato, saía subindo no sofá, na televisão. Virado no bicho. Era, o bicho saía correndo. Ele prendia o bicho. Era muito louco, velho. Eu não sei por que eu fazia isso, cara. Acho que foi algum trauma na minha infância. Que eu brincava com gato pesado. Era brincadeira. Freud explica. Era uma brincadeira, não maltratava ele assim. Era uma questão psicológica que eu fazia com ele e tal, eu brincava. Eu botava o laser no chão, ele ficava doidinho. Aquelas brincadeiras, ele era doido, o gato ficou doido. Aí uma vez chegou um pastor da Assembleia de Deus lá, aí o gato atacou o pastor. O gato atacou o pastor e levou pro pastor. É sério, velho. Atacou o pastor na perna, arranhou o pastor. Ele tinha, sabe, ele pulava, tipo arranhava. Assim, não, é sério. Tipo assim, o pessoal, ninguém sabia que eu doidava o gato, né? Não. Eu sabia. Só o Rodrigo, meu amigo, que sabia que eu endoidava o gato. Sempre. O gato, pô, avançou no pastor. Aí eu digo, bicho, esse gato vai se ver comigo. Aí eu endoidava mais ele. Aí aconteceu dele morder o vovô, aí a situação tava ficando séria. Aí disseram assim, Neto, vai levar o gato pra vacinar. Tu é doido, não, esse gato é bravo. Botou dentro de uma caixa, bicho. Moleque, botei ele dentro de uma caixinha com portinha. Não tem aquelas casinhas de transporte de gato próprio? Sim. No caminho... Acho que ficava umas duas quadras. O gato doidou, mano, dentro da caixa. E o gato metia a mão. Eu não sei como é que o gato fazia. Mas ele metia a mão assim, moleque, pra me pegar. E eu com a caixa na mão. E o gato virando o bote. Pá, pá, pá. E o gato gritando. E eu com a caixa aqui, moleque. Eu só sei que ele deu um jeito. Eu não sei o que diabo foi, ele mordeu as beiras da gaiola lá, da caixinha. Abriu. Era uma gaiola de compensado, ele rasgou, mano. E deu uma arranhada na minha mão, a caixa caiu no aí chão. Aí soltou? Claro, né? Soltei a caixa no chão, ele se libertou, correu, meu amigo, foi embora. Tá no mundo. Encontrou o caminho dele. Há quem diga que o gato, ele abre um portal dimensional pro inferno. Porque aí, o gato é um animal assim. Peraí, tem aquela história que tu deu uma leve... Um leve chute no gato que ele nunca mais voltou. Como era essa história? Não, pô, não existe essa história. O quê? Eu dei um chute aquele no gato. Aquele meme que bota a vinheta. Conte a polêmica. Você deu sim um chute no gato, que o gato bateu no portão, que ele nunca mais voltou. Não fiz isso, Neto, né? Tinha um gato amarelo lá, Neto. Pra quem não sabe, eu gosto muito de gato, né? Era outro gato, velho? Ei, tem sim essa história. Não. Esse bicho era outro gato? Rapaz, tu falou, tu me contava, rapaz, que tu deu um chute no meio do bicho, rapaz. Ah, lembrei. Ah, tá aí, não tá foi vendo? Meu chute, foi assim, o gato mordiu o vovô, né, esse gato. Eles não combinaram isso, gente, eu juro. Eu já não morava mais lá na casa. A gente, só falando que descobrimos que nós somos inimigos dos animais. A gente deveria ter chamado um convidado que gosta de animal, porque tem gente que não gosta falando de animal. Velho, eu acho que vai ter muita gente. Vai ter polêmica. Vai ter nego parando de ouvir podcast, vai ter nego ligando pro Greenpeace, mano, bater na casa da gente, vai ser uma cagada. Vambora. Lembrando que tudo isso era criança, velho. A gente era criança. É verdade, não tem muita consciência. Nós não maltratamos mais os animais. Fique gravado isso e registrado para o futuro. Com certeza. Aí o gato mordiu o vovô direto, bicho. Aí eu fiquei mordido que eu cheguei lá. O vovô tava com o dedo furado do gato. Aí, meu amigo, eu dei uma bicuda nele e ele bateu no portão e nunca mais voltou. Foi embora também. Cara, tu deu uma bica no gato? Foi, porque ele mordiu o vovô, pô. Ficou muito chateado porque ele mordeu. É, eu não gosto de gato por isso. Foto dos animais nas redes sociais. Ah, isso aí é tenso, mano. Eu já botei, eu já botei, confesso. Além de fazer Facebook, Twitter e Orkut, tem gente que faz Twitter e Facebook pra gato, mas o Orkut tinha muito. Gato e cachorro, no caso. Eu já vi, tinha muito. Tenho Twitter. O meu cachorro tem Orkut. Se você for no meu Orkut, Jairo Maciel, e jogar lá, pra falar a verdade agora, Jairo Maciel S2 no ano, eu acho, é isso aí. Caraca, é um só. Já contou essa história aí no podcast episódio 7, dá uma ouvida lá que você vai saber a história. Então, entra lá no meu Orkut e procura Morgan, que vai aparecer o meu cachorro, ele tem 108 fotos no álbum. O Morgan morreu já? Morreu faz tempo. Quantos anos? Ele morreu com 11. Poxa. Já faz 5 anos que ele morreu. Morreu de quê? Velhice. Saudoso Morgan. Abraço. Abraça onde ele estiver. Se eu continuar com isso, eu vou te dar um pau. Rest in peace. Pois é, mas tem muita gente que coloca a foto. E, cara, eu acho assim que isso é pra pagar de que gosta dos animais. Mas na realidade nem cuida. O cara, a menina vai e posta a foto com o cachorro assim, abraçada com o cachorro. Não estou cutucando ninguém. Mas a criança vai, a menina vai e coloca a foto abraçada com o cachorro. Ah, o meu cachorro lindo e tal, não sei o quê. E ela nem cuida do cachorro. É só pra tirar a foto. E quem cuida é a mãe, a irmã, o pai. Quero ver botar uma foto limpando a bosta. É, aí eu quero ver, cuidando do cachorro, eu quero ver. A gente contou várias histórias engraçadas aqui sobre ou animais. Não muitas, né, para algumas pessoas. É, alguém vai achar que é o Morro Negro aí, mas qual é a melhor história sobre animais que vocês têm? É ter uma história. Uma história também, ó. É, quando o Forrest Gump. É o Forrest Gump. Quando eu tinha uns 3 anos, eu nasci e já tinha um papagaio lá em casa. Aí, tipo, eu tava assim, já tava andando. Aí o que que eu fazia? Eu botava o tapete assim, eu era muito criança. Eu botava o tapete em cima do papagaio e queria sentar. A mamãe que conta isso. Eu queria, tipo, sentar em cima do papagaio. Aí o papagaio pegou ódio de mim, né? Ódio mortal, ele me vê ficar com a pupila dilatada, virado bode. Aí isso ficou um problema, né? E quando eu chegava com a mamãe no colo, o papagaio voava em cima de mim, queria me matar, papagaio. Eu tenho uma história minha, uma história que um amigo me contou no tempo que a gente fazia segundo ano. Gustavo Barbosa, se estiver ouvindo isso, ele falou que quando ele era criança, cara, ele foi pra uma fazenda. Tipo, ele é criado em prédio. Não que ele seja menino de prédio, mas é criado em prédio. Aí ele foi pra uma fazenda, cara. Chegou na fazenda, tinha um bocado de pintinho. Aí ele queria levar um pintinho pra casa, só que ele não tinha onde levar o pintinho pra casa. O que ele fez? Pegou uma lata de sardinha, pegou um pintinho e colocou dentro. Caraca, beleza. Uma lata de sardinha. É estreitinha, velho. O pintinho cabia lá dentro da lata de sardinha, numa boa. Cabia, só que não. Ele ficou muito pra chateado. Ele tava maravilhoso. Pô, tava ótimo. Só que ele ficou muito chateado que só cabia um. O que ele fez? Ele pegou um pau e empurrou o pintinho de lata de sardinha e enfiou mais 3 pintinhos lá dentro. Aí levou 4 pintinhos dentro de uma lata de sardinha pra casa. Já, só que os jogos começam, né, amigo? O cara desse é meu jogos mundinho. Mortais. Não, cara, é o seguinte, eu também lembro de uma história que não fui eu que fiz, mas eu já tive vários cachorros, né? Na minha casa teve muito cachorro já. E eu morava numa casa grande, tinha uma área grande, um quintal grande, o cachorro ficava lá no quintal. Aí, que por sinal é lugar onde o cachorro deve ficar. É, né? O cachorro ficava amarrado lá no quintal, na correntinha dele, só soltava à noite. Só que um belo dia, eu cheguei, isso não aconteceu só uma vez, aconteceu algumas vezes. Um belo dia eu saí de casa rumo ao quintal, quando eu olho de longe o meu irmão mijando no cachorro. Como é isso, bicho? Pra que é isso? Mijando no cachorro, velho. Urinando. E o cachorro oprimido. E o cachorro lá quieto, bicho, parado, olhando assim pra cara. Bicho, eu me lembro da expressão que o cachorro pegou, cara. Não era o Hulk, bicho? Era, era. Ele tinha sobrancelha, esse cachorro. Esse cachorro tinha sobrancelha, cara. Ele tinha expressão. A expressão do cachorro olhando pro menino e pensando assim, o que tu tá fazendo? iluminada, né? Eu acho que ele tava dizendo assim, aquele velho questionamento filosófico, assim, por que comigo, né? O que que eu fiz pra ver isso aí? Assim, a cara de pânico olhando pro meu irmão, ele parado, não fazia nada. Mas tipo, por que que ele fazia isso? Tem uma explicação. Não, pois é, mijando no cachorro. Ei, bicho, o que é que tu tá fazendo aí? Falei, achar graça, meu irmão, cara. O famoso cupu. Olha essa onda, bicho. Velho, tem cada história do cupu, velho. A gente tem que trazer o cupu de novo aqui, mas bora pro próximo bloco que tem mais histórias sobre animais. Abraço. I'm not a dog, no, for life, so humble. I'm not a dog, no, for you be so very far. You don't know, understand, who is love, who is like it. You just know, get a mistake, and so that is. Segundo bloco do Ego do Cast, falando sobre animais. Qual o lado bom de ter um animal de estimação? Existe um lado bom? Não existe. Existe. Não existe, cara. Sério, na boa. Não existe um lado bom de animal de estimação porque animal só atrapalha, mano. Cara, existe um lado bom sim, porque quando você dá carinho para um cachorro, ele retribui. Tipo assim, às vezes tu chega em casa mordido e tal, mesmo assim o cachorro vai, independente de tudo, o cachorro vai te receber com alegria. Esse é o lado bom. O lado... Não, ele vai te receber com alegria, mas aí tu entra na tua casa, tu já tá puto. Olha o meu lado agora. Tu já tá puto, tu mora no apartamento, tu tem um cachorro. Pô, aí tu tem um cachorro. Não, presta cachorro atenção, presta atenção. Legal. Tu mora no apartamento, tu tem um cachorro. Aí tu chega do trabalho puto, deu um pau no servidor. A gente que trabalha com TI, deu um pau no servidor, deve ficar no trabalho até tarde. Chegou em casa, o cachorro vem todo feliz e tal, e tu olha pro cachorro, porra, te dá uma felicidade momentânea, assim, tu olha pra ele, porra, bacana. Na hora que tu olha a tua casa tá toda destruída, velho. Ele comeu a almofada, ele cagou na geladeira, ele destruiu tudo, mano. Aí cagou, tu me diz, velho. Abre um parênteses aqui, cagou na geladeira. Meu Deus. Existe bicho, do jeito que existe gente, existe bicho pra tudo, velho. Cagou na geladeira é tenso. Fecha aspas, cagou eu na fiquei, geladeira. Eu fiquei agora, fiquei perplexo. Eu vou fazer uma camisa, meu cachorro caga na geladeira. Caralho. Futuramente não, a gente vai... Tu entende o que eu tô falando? Cara, é só pra destruir, mano. Tu pode levar o cachorro pro trabalho? Não. Não pode, pô. Se fosse bom, tu podia. Tu pode levar teu filho pro trabalho se um dia tu precisar levar teu filho. Tu pode. Agora tu não pode levar teu... Ah, não, deixa eu trazer meu cachorro porque não tem ninguém que fique com ele. Tu não pode fazer isso, velho. Não pode viajar por muito tempo, né? Porque senão o cachorro morre de fome. Aí você falou só de cachorro, só de gato. Beleza. Tu guarda o iguana na tua casa. Pior ainda. Tu mora num condomínio. O iguana foge da tua casa, entra num outro apartamento. Olha a cagada que vai dar. Comeu uma criança, né? Entendeu? Véio? Vai matar uma criança. Tem um dragão de Komodo na tua casa. Eu tô viajando, mas... É isso, pô. Tu tem uma jiboia na tua casa, uma jiboia engole uma criança, pô. Entendeu? E não aí tem, a cagada, né, tu? Eita. E agora? E agora? Puta, engoliu meu sobrinho. Cadê o abridor de lata, meu Deus? Eu falo que existe cachorro pra tudo. Eu tinha uma cadela, sério. Eu acho que eu tenho esse certo... Trauma? Não seria um trauma. Seria um desapego pelos animais, devido aos animais que eu já tive, cara. Eu tive um animal, um cara... Lembrando que o animal pega o jeito do dono, né? Imagina o cachorro do Jair. Rapaz, me fala. Eu tinha uma cadela... Que o nome dela era Morgana. Porque o nome do meu cachorro era Morgan. Entendeu? Meu Deus, pra poder bater. Só que era Morgana por causa da menina do Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Então. Eu tinha a Morgana. O que a Morgana fazia? No tempo que a minha casa não era cimentada, era só tipo de areia, caía água da telha dentro de uma área onde tinha areia, fazia lama. O que a cadela desgraçada fazia? Ela entrava, se sujava na lama e passava por cima do carro. Toda manhã meu pai tinha que lavar o carro pra poder sair pra trabalhar. Tu me disse, um animal desse merece ser bem cuidado, velho. Não existe isso, cara, na boa. Era só tu chamar aquele lá, o encantador de cães. Aquele mexicano lá, ele chega e tal, véio. Sei lá, acho que ele dá uma droga pro cão. Rapaz, é o seguinte, eu abrindo parênteses aqui, mas eu tenho medo mortal de cachorro, meu. É, eu também. Não venha com essa de entra aqui, não morde não. Não morde? Tem dente? Tem, então morde. Entra aí, que ele é mansinho. Tem uma história, tinha um pitbull lá perto da casa do Rodrigo, da minha casa, que morava perto da casa. Pô, mas o pitbull é foda, né, cara? Era um russo. Era... Não ia falar o nome dele, mas... Era o russo. Ele era manso. Olha a cabeça do cachorro, era do tamanho dessa sala aqui, bicho. O cachorro ferozão e tal. Era um pitbull manso. Era um pitbull manso, né? Mas um pitbull gigante. Gigante, velho. Gigantinho, forte e tal. Ele era manso. Presta atenção nessa história. A menina que cuidava dele tava sentada assistindo televisão com o cachorro ao lado. E o dono ao lado. A funcionária... Isso da casa. Não, era a casa, né? Ah, a secretária. Tá. Secretária do lar. A secretária do lar tava lá, ao lado do cachorro, e o rapaz, o dono do cachorro, tava do outro lado. Ou seja, estavam os três sentados no sofá. Aí ele começou a empurrar o cachorro pro lado dela, assim, ó. Pega, Russo, pega. Atiçando o cachorro. Odeio quem faz isso, velho. Cara, ele começou a atiçar o cachorro. O cachorro só deu uma viradinha, assim, ó. Arrancou a perna dela. Velho, cortou embaixo do queixo, no nariz. Mas foi no rosto? No rosto da empregada. Aí ela. O patrão. Ele, abre uma parede aqui. E tem todo um cuidado falando secretária do lado e empregada. Tal. Aí, mordeu o rosto da empregada. Porra. Tá, continua. Fecha aspas. Mordeu o rosto da menina lá. E o dono teve a coragem de falar assim. Pode também foi respirar na cara que tá. Ou seja, culpado foi a moça que respirou. Nossa. Na cara do cachorro. Assoprou a cara do Assoprou cachorro. Assoprou a cara do cachorro. Sempre tem dessa, né, cara? O cachorro é manso. Não, mas eu tenho uma história de cachorro também. O cachorro me mordeu quando era criança. Eu moro ali no Osasco. E lá na minha rua tinha um cachorro. A gente brincava de tocar bola ali na rua de casa e tal. E a bola caiu pra dentro da casa da mulher. Aí ela sempre fica com o portão aberto lá. Prontamente, corri lá, fui pra pegar a bola do cachorro. Peguei a primeira bola do cachorro, não. Fui pra pegar a bola que a gente tava jogando. E peguei e entrei pra jogar de novo, né? Fiquei brincando de novo, a bola caiu lá de novo. Eu fui. E acho que na terceira vez que eu fui lá, o cachorro, tipo, se espantou comigo correndo lá pra dentro pra pegar. Que eu já na terceira vez já tinha, não tinha mais medo de entrar, né? Se assustou comigo e veio pra cima de mim. Aí eu pensando que ia conseguir correr mais, o cachorro virei de costas e saí correndo. E deu uma mordida na batata da minha perna. Mordeu. Aí, pô, beleza, fui pra casa chorando e tal, cheguei em casa e minha mãe... Aí esse cachorro é vacinado? Eu falei, não sei, ela tem que ir lá ver. Ela foi lá ver, perguntou. Aí a moça falou que não sabia, não sei o que e tal. Beleza, tomei 8 injeções. No imbigo? Não, era no braço, já era no braço. No imbigo? Que tomei 8, tomei 8. Tomei 8 injeções. Caraca. Quando eu fiquei, tomei toda, né? Quando eu tomei a última, peguei um cabo de vassoura, quebrei... Fiz no tamanho de um taco. Com a caninha. Meu Deus. Entrei na casa da mulher e miudei o cachorro de porrada. Já é. Rapaz. Velho, ele coloca uma foto do ele coloca uma foto da capa do podcast. O Marley com o dono, coisa mais linda. Negócio romântico, né? Aí as meninas todas curtindo. Mas me vinguei, cara. Quem gosta de animal curtindo. O cachorro me mordeu, velho. Pô. Fiz nada demais, tava invadindo a casa dele. O que eu fiz demais? Invadi a casa dele, só ia aí. Deu uma surra no cachorro, deve ser legal. Deu uma surra nele pra ele aprender. Nunca mais morreu. E filme, cara? Tem muito filme de animal, não tem? Tem filme pra caramba. Tem aquele do macaco que jogava beisebol. Você lembra? Passava no seu detalhe? Era legal, pô. Ed, um macaco muito louco. É bacana o tema, né? O nome assim do macaco é muito incrível. E eu lembro que ele era tipo o astro do time, entendeu? É uma pessoa. Aí, não, a história do filme é uma figura. Ele era o cachorro do... Ele era o macaco de um cara. O cara tinha um macaco. E ele foi uma vez pro treino junto com o menino. Aí no treino, bobearam com uma luva por lá. Aí fizeram uma rebatida e o macaco só correndo pegou a bola. Daí por dia eles viram um potencial no macaco. É, ele fazia assim, bicho, eu tinha medo daquele filme. Viram um potencial jogador de beisebol no macaco e quiseram colocar o macaco no time. Aí começaram a treinar junto com o macaco e tal. Não só pra ele pegar a bola e arremessar, como pra rebater também. É, bicho. Só que o problema é o seguinte, eles queriam jogar o campeonato com o macaco. Aí eles foram olhar o regulamento e, tipo, eu nunca vi isso, velho. Olhar o regulamento e no regulamento não constava que tinha que ser só humanos. Como assim, Dani? Quem mais vai jogar beisebol? Vai colocar um animal lá pra jogar na vida real? Pra jogar. É muito onda. E essa era a história do filme. Tipo, não tinha no regulamento que não podia, só podia humanos, e eles colocaram o macaco pra jogar de ganhar campeonato, uma onda. O que eu gosto de filme de animal é, tipo assim, aquela coisa real, entendeu? Tipo King Kong, entendeu? Super real. Existe aquela palhada, é o melhor. Né? Existe aquele macaco, um pouquinho que fala também. Não existe tipo, tudo isso. King Kong, Free Willy. Quem não lembra? Free Willy, pô. É, cara, Free Willy eu tinha medo, bicho, porque eu tenho medo de coisa do mal. Você tem medo de tudo, sério. Eu tinha medo desse filme do macaco, eu tinha medo do Free Willy. Mas o que eu gostava mesmo era filme de terror com animal. É, a gente entrava no filme de terror, eu te lembro que tinha mais. Você lembra do Bud? Eu acho que o Bud, ele foi o grupo de filmes que teve mais filmes de animal com esporte. E o que é pior, era um esporte por filme. No primeiro filme do Bud, ele era jogador de basquete. É um cachorro isso? Um cachorro peludo, né? Isso. Estilo... Aqueles cachorros... Isso aqui é Retriever. Aqueles cachorros americanos que só tem pra lá. No primeiro ele jogava basquete, no segundo jogava futebol americano e no terceiro jogava futebol igual o Ronaldinho. Dava pedalada e tudo. Esses filmes são dignos de Sessão da Tarde, cara. Só pra Sessão da Tarde, eu acho que nunca vi. Mas sim, filme de terror. Mas eu lembrei de um muito bom. Quem não assistiu, assista. Caninos Brancos. Filmaço. Ah, mas não trata tão de animal de estimação. Trata de animal... É, mas tipo, há uma relação ali, né? O homem animal. É, tem. Filmaço, então. Mas filme de terror, cara. Bom demais. Eu lembro de um que tinha... Passava no famoso... Não sei se cinema em casa passa ainda. Passa cinema em casa, né? SBT? Sei, não assiste televisão mais. Nem eu. Eu sei que quando eu era criança, quando a gente era pequeno, né, tinha um cinema em casa, na SBT. É. E tinha vários filmes de terror com animal, tipo, tinha um das piranhas, né? Piranhas Assassinas. Piranhas Assassinas. É, em 97, eu cara. Lembro, eu lembro de um filme, de um filme de terror com animal, o Mr. Dog. Meu Deus. Tirem as crianças, assassinas. Não, mas sério, as piranhas voavam, cara. Dava muita agonia. É barracuda? Não sei o que é barracuda. Não, era não. Era piranhas assassinas. Era muito, tipo, elas saíam da água assim, voando, cara, voando, aí comia a pessoa. Tinha um dos gatos, né? O gato assassino, não tinha que... Dava meia-noite, ele saía de dentro da barriga do homem. Era aquele filme da Band que passava, não tem? Sim. Eu lembro de um clássico, Joe e as Baratas, quem nunca assistiu, né? Pô, Joe e as Baratas era legal. Filmaço. Não pegava SBT lá em casa, aí eu ficava só com vontade de assistir. Só pegava Globo. Só pegava Globo em casa. Tinha um Homem-Cobra. O Homem-Cobra era agoniado. Cara, ele se transformava, era muito feio. Eu não lembro, eu acho que alguém dava uma injeção nele. Aí começava a virar cobra, cara. Começava a virar cobra, bicho. Tem que pesquisar esse filme, bicho. Porque... Pesquisa, é Homem-Cobra, imagens. Imagens fortes. Vai no Google aí. Você tem estômago fraco, não olha. Não, se jogarem Homem-Cobra no Google, é outra coisa. Prefiro não tentar. Cancela. Um filme bom de animal, assim, é um baseado em fatos reais que ocorreu na África, é A Sombra e a Escuridão. Pô, filmaço. Ah, que é com leão, né? Que é com leão. Filmaço. Nossa. É a história de um engenheiro que, eu não tô me recordando bem, mas ele era britânico e ele foi chefiar uma equipe pra construir uma ponte em algum país da África, que eu não lembro qual era. E quando ele chega lá, ele se depara com uma situação que tem dois leões comendo todo mundo, cara. Os leões comedores de carne. Tocando terror. É, e é verdade. Essa história é meio estranho, porque na cultura do leão, quem caça é a fêmea. E nessa história... É um leão geneticamente modificado, então. E é dois leões sem juba. A gente pensa, ah, fêmea não, mas é raro, mas tem leão macho sem juba no filme. Pode pesquisar, é bacana. Como é o nome do filme? É A Sombra e a Escuridão. O nome em inglês eu não sei. A dica aí, Sombra e Escuridão, pra vocês assistirem. E tem gente que tem animal e trata como se fosse um filho, cara. Que curiosidade da pessoa que tem um animal e chama de bebê, dá nome composto. Eu tenho pena, cara. Sabe por quê? Animal normalmente tem uma expectativa de vida... É verdade. Aí, pô, tu te apega tanto, tu... Pô, eu me apego muito fácil ao animal, cara. Muito fácil. Eu acho que eu também, é por isso que eu não tenho. Eu não tenho por isso, cara. Eu me apego muito fácil e, tipo, vive relativamente pouco em relação a gente, né? Vive quantos anos um cachorro? Eu acho que uns 15 anos, 12 anos. Em média 15. E um gato? 7? Gato, eu não sei. Eu não sei, 7. A minha mãe tinha uma cadela, ela ainda é viva. A gente... Ganhou ela em 2002, ela ainda tá viva. Só que aí eu gosto dela, ela mora lá com o vovô, né? Ela não mora comigo. Eu gosto dela, olha assim, pô, se ela morrer, um dia eu vou ficar muito triste, né? Então animal é meio ruim a pessoa ter como filho. Tipo, cria uma tartaruga. Tem uma família que é muito. Me acolheu por um tempo quando eu trabalhava com eles no parque, no Guará. E eles são, tipo, apaixonados por cachorro. Hoje eles têm dois poodle, que é a Lalinha e o Toby. Cara, mas são dois cachorros assim. é fora do padrão de cachorro, porque o cachorro é adorável, sabe? Aquele cachorro que joga bolinha e o cachorro pega atrás pra ti. Muito, muito bacana. O cachorro, o Toby, ele é tão, tão assim, safo com as paradas que tu joga a bolinha fazendo um ângulo na parede. Tipo, tu joga pra ela bater no chão, bater na parede e correr, ele calcula e pula pra pegar a bola no ar. É, cachorro é bem safo, né? Porque cachorro circense. Eu gravo um vídeo pra mostrar pra vocês. Mas não é essa história que eu ia contar. Antes desse cachorro, eles tiveram o Billy. O Billy era um cachorro que eu tinha quando eles moravam, acho que em Goianésia. E na casa deles de Goianésia tinha um poço. E o cachorro tinha mania de subir em cima do poço, tá ligado? História ficava, triste, ficava, cara, ficava em cima do poço e tal. Não, é só pra vocês verem o tanto que é a paixão pelo cachorro. E uma vez o cachorro foi subir na tampa e tava sem tampa, o cachorro caiu no poço. Esse cara foi um desespero na casa deles, tá ligado? O Telmo, meu amigo, ele se jogou no poço atrás do cachorro. Caramba. Ele amarrou uma corda na cintura e pulou no poço atrás do cachorro. E tipo, o poço tava desativado, parece que tinha gás e o caramba. E ele, na loucura lá, pulou no poço atrás do cachorro pra querer salvar o cachorro uma onda. Daí prova o amor que... Mas salvou? Não salvou, não conseguiu. O cachorro morreu. E o rapaz... Cara, pra falar a verdade, eu não lembro. Telmo, eu vou pedir pra te ouvir isso aí pra te responder nos comentários se o cachorro morreu ou não, eu não lembro. Mas manda pra gente, tomara que ele tenha ficado vivo. Já e... dá uma surra no cachorro do vizinho. Tomara. Ai, tomara que o cachorro do meu amigo tenha sobrevivido. O dele, né, cara? O do vizinho que me mordeu. Se o cachorro dele tivesse morrido, tava fácil pra morrer também. O Jair que jogou ele no poço. Não, sério, eu não gosto de animal, mas eu não maltrato. Sério mesmo? Ah, eu também não, cara. Eu não maltrato. Eu gosto de animais. Não, eu não gosto. Eu, tipo, animal pra mim é um dos outros, que eu não vou ter nenhuma responsabilidade com ele. Eu vou pegar, brincar, beleza, e vai ficar lá, entendeu? Tipo, não tenho nenhuma responsabilidade com ele, então pra mim tá ótimo. É o animal dos outros e ponto final. Qual animal você gostaria de ser e ter? Primeiro, vamos responder cada um aqui. Qual animal gostaria de ser? Qual animal que você gostaria de ser, mano? Queria ser o búfalo do Marajó. Mentira. Mentira, é... Eu queria... Quem dera ser um peixe, pra ter o limpe da aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encontrar, passar a noite em claro dentro de um peixe. Eu gostaria de, sei lá, de ser um pássaro, ou um pássaro que voa, tá ligado? Porque deve ser muito massa tu voar e pá e olhar as paradas tudo lá de cima, deve ser da hora demais. Mas tinha que ser um pássaro estranho, tipo um albatroz, sei lá. Uma... Eu já sei, eu queria ser um pinguim. Pinguim, cara? É. Aquele de Madagascar lá que fica planejando as paradas. Eu queria ser um pinguim, é legal. Eu acho que o pinguim é um cara com cabeça fria, assim. De floresta, né? Ele faz o esporte dele, natação e tal, tá por ali. Tá de boa, né? De vez em quando foge de uma baleia assassina, mas tá tranquilo. Isso, não, mas tá. Baleia assassina? Acho que come pinguim. De vez em quando, é, tá lá, louca, mano. De vez em quando ele vira petisco de tubarão, mas beleza. Dá nada. Mas dá eu queria ser um pinguim, cara. Eu acho legal. Eu queria ser um tubarão branco, mano. Olha, tipo. Imperador. Assim, não, não sei, eu acho que eu queria ser uma águia também, né? Pra voar e tal. Bacana. Deve ser da hora. Agora, o animal que eu gostaria de ter, cara, eu até falei aqui, eu queria, tipo, voltar no tempo, assim, ter um dinossauro. Qualquer um. Queria ter um dinossauro. Você me fascinava com dinossauro, sério? Eu gosto pra caramba. Sei a história de alguns e tal. Mas... Esse rápido, eu ia pegar. Queria ter um dinossauro. E eu queria ter um cachorro primeiro. Primeiro eu queria ter um cachorro, pra colocar o nome dele de Petisco. E depois ter um dinossauro e dar ele pro dinossauro petiscar, né? Então, Petisco. Hã? Viagem. Só queria dizer uma coisa aí, mano. Salvem as baleias. Olha essa viagem. O animal que eu queria ter era um labrador. Apesar dele comer tudo. Cachorro mesmo, destruidor? Destruidor. Eu queria ter um labrador tipo do Maleão. Só que o problema é que eu me apego muito. Isso é doido. Eu sou muito besta. E cachorro morre, né? Tanto é que o homem não foi feito pra relacionamentos duradouros. Tanto é que o melhor amigo do homem é o cachorro e aquela merda morre em 8 anos, 10 anos. Mais uma piada do Rafinha Baixo e tomara que ele não processe a gente. O animal que eu queria ter era um cavalo, assim, mas um cavalo bosta, assim. Um cavalo firme. E aí é o trabalho dele? Não sei. Não. Mas tipo assim, mas tipo um cavalo bom mesmo de raça, mas que tipo não precisasse bater no bicho pra ele ficar manso, entendeu? Mas que sei tem lá. Que bater não, no tipo cavalo assim, pra ele ficar manso? Não, o quê? Cavalo tem que bater. Meu irmão, pra te assim, fazer um cavalo respeitar a rédea, tudinho, ruim, o bicho apanha muito, cara. Eu queria ter muita grana, assim, pra ter um lugar pro cavalo, pra ter um adestrador. Isso, pra ter um, sabe? Mas eu queria ter um cavalo. O nome dele ia ser Cavalo de Fogo. Eita, saudosismo. Vamos colocar a vinheta do Cavalo de Fogo, porque eu acho que merece. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar... desse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. Quando me disse então que um dia rainha eu seria, se com a maldade pudesse acabar, o mundo dos sonhos pudesse chegar. Numa distribuição World Vision, Cavalo de Fogo. Acho que um cavalo era uma boa pedida, realmente, também. Animais bem estranhos, assim. Queria ter uma baleia jubarte. Um cavalo seria bom porque economizava com gasolina, né? Pra ir pro trabalho, pra sair e tal. Imagina tu levar na parada pra lanchar no cavalo e tal, aí tu estaciona o cavalo, pá, do lado do tinha só moto. Peito de cavalo, né? Lembrando, galera, que nenhum animal foi maltratado nessa gravação, só o Hermes. Ah, e a gente agradece a participação de vocês. A gente pede que vocês continuem participando do podcast. Obrigado por vocês estarem ouvindo. E segue a gente no Twitter, @éguadocast. E me segue no Twitter também, @JairoCMS. É isso aí, galera. Eu sou o Rodrigo Damasceno, como vocês já me conhecem. Então me segue lá no Twitter, @RodrigoDamask. E Facebook, Rodrigo Damasceno. E é isso aí. Não maltrata os animais. E salvem as baleias. Abraço. Isso aí, galera. Foi bom gravar mais uma vez. Os animais somos os nossos amigos e nós somos os amigos dos animais. Eu gosto muito dos animais, cara. Apesar da gente ter falado aqui muitas histórias cabulosas sobre animais, mas eu quero deixar claro que todas essas histórias eram quando nós éramos crianças. Sim, é verdade. De menor não pega nada, tá ligado? Então é isso. Me segue lá no Twitter, @HermesMarques, que a gente vai estar respondendo pra vocês. E segue também o Twitter do @EguaDoCast, né? Isso. Muito importante. Entra no blog, o blog tá com muitas interações novas aí, a gente mudou o layout, tá com domínio. Parcerias tá novas. Tá tudo bonito, parceria nova. Quer ser parceiro do EguaDoCast? Entra no site, clica na aba parcerias, vai ter um telefone, você vai ligar. Ou então você manda um e-mail pra gente, negociando a tua parceria, alguma coisa que queira trocar, quiser fazer um rolo com a gente, não tem dessa. A gente tá topando tudo. Parceria com a gente mesmo. Faz uma parceria com a gente que vai ter um bom retorno pra ti. A gente tá tendo uma boa audiência por episódio. E é isso. A gente agradece. Sim, galera. Obrigado. E valeu, Joe valeu, Willy. Valeu. Joe. Até a próxima. Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata. Dá uma furada na barata dela. Ele... bônus Égua do Cast. No bônus, a gente vai falar sobre um filme que a gente esqueceu na gravação. Mítico! Filme mítico, cara! O filme é mítico. O nome do filme era Amarelo. Eu acho que era Amarelo. Que filme é esse? Peraí, deixa eu dizer. Era o cão que sumia no mato, né? Junto com o dono dele. Ah, que caía da ponte, dentro da água, caramba! Nossa! Tô ligado, cara. Não lembro o nome desse filme, não. Eu não lembro o nome do filme. Tá aí, pra vocês mandarem o nome do filme pra gente, que a gente não lembra, a gente quer assistir. Dever de casa. É aquele filme que o cachorro tá no trilho do trem. É tipo uma ponte que é um trilho do trem, ele cai da ponte, o menino se perde no cachorro. O amarelo. Aí ele vai pra beira da casa dele, lá, lá pro giral, todo dia da casa dele fica apitando aqueles apitos de cachorro, é, né? Que só o cachorro ouve. Uhum. Aí o cachorro sai do mato. Não, assim. E ele grita amarelo! Amarelo! Todo dia. Amarelo! Amarelo! É triste esse aí filme. Um dia o amarelo vem. É o famoso happy end. Happy end. Final feliz. É claro, tem que ter um final feliz, claro, né? Claro. Mas se fosse verdade, o cachorro tinha se fumado na quebra. Cachorro não é gato? Como é que ele caiu? Caiu em pé, cai e sobrevive. Não existe isso, galera. O cachorro morreu, esse é outro. Colocaram lá no lugar.